na grande amplidão, qual rio que corre na grande extensão. A vida fenece pra não mais voltar, e lágrimas ficam num rosto a chorar. Deus cuida de tudo, libera.